Senhores do Regresso, senhores do Regresso, você está com olhos vendados. Você que acha que falar de política é algo muito chato, você não entende nada do que está acontecendo. Você trabalha, volta de novo e vai vendo a sua desgraça. Eles manipulam a sua mente, eles te iludem, mentem. Eles são os senhores do regresso. Sua mente já está manipulada, sua mente não entra mais nada. Sua versão já foi distorcida, a sua intelectualidade já foi esquecida. Ignora tudo que é conhecimento. Saudável e faz bem ao pensamento. Eles dominam a sua mente, dominam a sua vida, mas você não enxerga, só quer saber de cerveja e bebida. Vive numa rotina idiota, aonde a televisão é sua tábua de salvação. Mas você não crê nisso, simplesmente fecha os olhos para a realidade, finge que não sente. Seu fone, músicas idiotas. Você ri dessa música. Você ri dessa música. Você ri da sua desgraça. Você ri de si mesmo, porque você já adotou os senhores do regresso. Acredita em mais nada, só se ajoelha, pede, reza, esperando uma salvação. Afinal de contas, quem é você? Da onde você veio? Pra onde vai?